3. Alfa Kilo 43, 1908. Coordinate direct to position in town. Stand by. E voa no estacionamento 2x2. Confirme. Estacionamento 2x2, não, dá no zero. Estacionamento 2x2, cheque trem livre, pouso sistema 0, vento 180 graus, 049. Poder confirmar o vento, né? Zero grau, zero três mais. Sim. Urbano 1098, pronto para poder ver. Autorizado, chame táxi, segundo 098. Na 2 na 0, mantenha como espera. Chama 2 na 2, cheque trem, livre pouso, 0, ventona 70 graus, 049. Está já checado, livre pouso, 2 na 2. 1170, colada 854, chama o controle 120218. 208, vamos ver, boa noite. Controle Salvador, gol 1170, decolou, passa 1500. Gol 1170, contato radar 370, sai da PUCA. Sai da PUCA 370, 1170. Boa noite, tá? 3152 na 62 com a informação Bravo, autorização Maceió. São 3152, pronto, Cátia. Ah, firma. São 3152 para Maceió, nível 330 autorizado, via turístico 58, Orago, faz direto, decola da pistola 0 com primeira curva esquerda. Saída pouca, transição Caju. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona 5116. Ano 3152. Autorizado 330 para Maceió, via Upper Risk 58. Decola da 190, primeira curva à esquerda na saída Fuca, transição Caju. Controle 1208, a torre 11895. Transponder 5116, TAN 3152. TAN 3152, correto, chame pronto para prospeccionamento. Sim, camarada. Salvador, eu vou 1098, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1-03. Uma boa noite. Fala, Xanemia 212. Xanemia 212, táxi Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, 2x2. 5, 1, 2, correction. 1, 2, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 5. 1, 2, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 5. Em Portugal. 1098 ainda na escuta? Na escuta. Poderia confirmar o PLD? 156. Rio 9810, decolar 257, chama o controle 1-2028, um voo. 208, obrigado. 2 Salvador, voo 9098, pronto, ponto 0908. Voo 9098, boa noite, a Lima, tem cabeceiro na 0. Controle Rio 9810, boa noite. Pegou, Adael, Leda. E o 9810, contato radar 340, saída da El. 340, tela da El, 9810. Piloto 91, da Civia para 2000 pés, hoje o time 13, reporta estabilizado. Está livre, LS. Livre, LS, via 2000, na parte de lado, chamará 3891. Luna 098, decolada 0300, chama o controle em 1-2098, bom voo. 208 com 1098. Salvador com 1098. Luna 098, contato radar 370 Seda Puca. Puca 370 com 098. Gol 1170, chama Recife 12545, lanterna 13365. 2545, 13365, gol 1170, obrigado. Pro 062 na escuta. Pro 062, identifica, chegada mar e desce até o 050. Azul 4062, autorizada para o DTAP. Salvador, o Tantrezuno 52, pushback, acionamento 612. Autorizado, chama o táxi, Tantrezuno 52. Autorizado, chama o táxi, Tantrezuno 52. Chegada a Mari, desce até o 0620. Tem a chegada, gol no 172. Estabilizado 3891 no visual. Tá 3891 no torre 1895, bom pouso. E 9810, Recife 3325, Aterna 13395. 3325, secundário 3395, Rio 9810. Boa noite, livre pouso, pistola 0, vento 160 graus, 049. Livre pouso, pistola 0, 3891. Azul 4062, desce para 2 mil pés, ajuste no 093, está livre ali. Gol no 098, chama Recife 1245, até no 3365. Gol 2545, 3365, gol no 098, obrigado, um bom trabalho. Para o táxi da 3152 com 101 na bordo, 2 horas e 15 de Altera Natal. São 3152, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 003, uma boa noite. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 295, tá, 3152. Salvador, meu guardião, muito boa noite. É o TAM 3891 no livro. TAM 3891 no táxi via Alfa, vai dar passagem no táxi Airways da companhia. Agora iniciando o táxi através do gate 612. E após ingresso via Juliette para o gate 3, TAM 3891. Alfa, vai deixar a passagem para a nave da companhia. Após Juliette, gate 3, o TAM 3891. Fernanda? Thiago? Oi, abraço. Outro? Salvador, uma boa noite. TAM 3152, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3152, é linda, agora sem parada? Ah, sim. Autorizado, Aniel, decolar pista no 0, vento 140 graus, 039. Aniel, decola pista no 0, TAM 3152. Um 1172, desce para 3.000 pés, ajusta no 0 no 3. 3.013, o 1172. Olha para a Duda. Negativo, mantenha a chegada, o gol no 1172. É o número de esposa do 22? Afirmativo, confirma a velocidade? 150 lá. Sente. 4062, estabilizou? Estabilizou. 3.1895, bom pouso. Obrigado. Chama o controle 120.8. Controle 208, boa noite. Azul 4062, chama a torre, confirma. Chamei, boa noite. Fui ILS, ajustando. Passa 1700. Tucã 3152, contato radar 330, sai da Tucã. Salinha 30 na Tucã, tá? 3152. 92 passou de mas já trabalha. Mais um 4062, a gente escuta na torre? Na escuta, novamente, vou reportar que já passei o externo, voltei baixado e travado. Sente azul 4062, a intensidade 1, ok? Livre pouso, pista no zero, vento 1,60 graus, 04 nós. Livre pouso, pista no zero, azul 4062. Três um cinco dois. Azul 4062, sola de 1,6, libera direitinho, sola em 2,9. Direita, sola 2,9, azul 4062. Solo azul 4062 livrando a foto de trás. 062, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, 4062. Chama Recife 1255, alterno 3365. 1255 e 1365, bom trabalho, obrigado. Aliás, o Lolo 72. Torre 1895. Gol 1172, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 049. Gol 1172. tem a posição do 4062? Posição 8. 8, ciente. Do 1172, Solos 20, do Vera Direct, missão do 219. 219, 1172. Fono 1172, táxi via Alfa, Juliette, para o gate 11. Atento ao follow me para o gate 7. Alfa, Juliette, continua, gente. .com. 1037 para Guarulhos, autorizado nível 360, via peso 10 até Bridge, após prosseguir conforme rota do plano de voo, decolagem da pista 10 com primeira curva direita, na saída da El, Leda, Vasileta Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Controle Salvador, 120.8, torre 18.95, aciona 5124, gol 9037. Para o estacionamento, gol 9037. com a equipe de solo, chame pronto para o táxi, gol 9037. Pelé 6258, identifica a chegada à margem, desce até o 050. Mari. Chame novamente quando pronto. 06258, desce para 2 mil pés, ajuste 1013, está livre LS, reporta estabilizado. Valeu, foi a reportada, tá, 258. Thank you. 037, táxi via Pátio 1, no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3, uma boa noite. Torre 1895, bom pouso. 245, obrigado, boa noite. Torre Oxanã 6258, Tabarói, estabilizado. Oxanã 6258, boa noite, livre pouso, pista no zero, vento 130 graus, 04 nós. Depois do canal da noite, vai. Boa 9037 ali, mantém cabeceiro no zero. Sala 47, libere direito, chame só ali, 1219. Direito, 219, obrigado, boa noite, 62, bora. Xalé 6258, sou Leonora, se escuta, bom dia. Boa noite. Boa noite, Xalé 6258, táxi Alfa, Juliette, gate 5. Tá, Alfa, Juliette, posto 5, 6258. O 9037 decolada às 49, chama o controle em 120.8, por favor. 208, bom. Level 360, dial, ponte 1. Voo 9037. Out of 1500 feet, climb level 360. Tá, é o ótima porta. Gol 9037, radio contact on the pathway, climb to level 360, dial the pathway. 360, dial the march, turn channel to find the next spot, watch for intersection. Negative. Fly direct dial. Okay, we are clear direct dial intersection, goal 9037.